Bruno 924, acione identificação, desse manter o nível de voo 060, ajuste de altimetrono 013. Para 060, 3904. TAM 3804, redução para 250 nós, desse manter o 050, TAM 3804. 250 nós para 050, 3804. Bono 754, ajuste de altímetro 1013. 7. TAM 3566, ajuste de altímetro 1013. 1013, corrigindo o altímetro, TAM 3566. Ok, o TAM 3566, quando necessário iniciar a redução, informe o controle. Ciente, o TAM 3566. Oi, LS, Bono 754. Ciente, passador na completa final, chame torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia. Controle, TAM 3566. Prossiga. Informa início de redução aproximadamente 4 milhas antes de zona. Sente, grato pela informação. TAM 3566, de nada. Ali? ONU 5. 115, vai taxi avia Pátio Índia 1862, quando espera bom voo. Pátio Índia 1862, 5728, obrigado, bom trabalho. Bom voo. 3193, informa que está havendo controle de fluxo para Galeão, especificamente. Vou confirmar um slot para a sua decolagem. Salvador, gol 1754, boa tarde. Passando Índia Sierra, trembate travado. No 754, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Muito boa tarde. Gente, aguardando. Oi, Salvador, muito boa tarde. O objeto 5728 está pronto, ponto de espera 10. 5728, mantém o ponto de espera e aguarda. Mantém, 5728. Setembro 4000, estado de 13, reduzindo a 250, com seu gol 1697. Só você escuta. 723 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6723. 754 tem livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 12 nós. Ciente, livre pouso. Não escuta? Prossiga. Doutor, algum estimado para acionar? 2 megas. Gente, um minutinho. Zona 93, pronto para cópia? Utilizado Galeão no 38, via Perisco 50, decolagem pista 10, sua direita, saída da El Leda, após Leda Bidev. Controle 1935 e seu transponder 5525. 3830 Galeão, via Perisco 50, decola da 10, sua direita da El Leda, Leda Bidev. 1935, controle 5525, o transponder. 5525 no 10, reporte puxa. Tá pronto para curso, né? Gente, só um minutinho. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima Delta Lima. Ajuste 10014, informe final, final LS X-ray, pista 10. Roberto Nardo, vamos para 210 nós. 660. 3193 autorizado, puxa, reporte táxi. E sobrevoo na região 5 milhas e retornar para fazer um sobrevoo de uma hora. Gente, tu vai ficar nessa região que você se encontra? Positivo. Gente, Serra Delta Lima, mantendo a minha escuta, só confirma a matrícula da aeronave, Papa Romeu Lima Delta Lima. É o Romeu 44. Gente, Romeu 44, mantendo a minha escuta. A escuta Lima. Chame Torre, 118 decimal 6 dúzia, TAM 3566. 18 6 dúzia, boa tarde. Boa. TAM 3660, redução para 1970 nós. Reduzindo 1970, 3660. Uno 328. O senhor está agora a 21 milhas do VR Salvador, 21 milhas sudoeste do VR Salvador. Assuma a navegação na proa da posição Duna, informe estabilizado, sinal LS X-Ray. Duna e Duna, pode estabilizado, 328. 4089. Já está agilizando. Firmo. Iniciando 5728. 754, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette. 328, redução para 1809, descendo agora para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 3, informe estabilizado. 2000, 03, reduz para 1980, 328, vai reportar estabilizado. Portanto, 3660, inicie a redução agora para aproximação. Já reduzindo, já está cruzando 1970, reduzindo. Sete. Sete. 3804, se mantenha 3000 pés, ajuste 1093. 3003, 3804. Gol 924, desse mantenha 050, gol 924. 1935, controle. 35 com controle, obrigado. TAM 3566, livre pouso na 10 do vento, Adino 50 graus com 10 nós. Ciente, 150 com 10, trazendo pouso na 10, TAM 3566. BAPP Salvador. Não é preciso cotejamento. Segunda torre, agora o teto em Salvador é de 900 pés com visibilidade de 3000 metros. TAM 3660, completo final, e chame agora a torre, 118, decimal meia dúzia. 18, 18, 6. Torre Salvador, TAM 3660. TAM 3660, continua a aproximação, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso no aeródromo. Livre, aguardando pista livre, TAM 3660. 28. Sete, gol no 328, completo final, chama agora a torre, 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, obrigado, já volto. TAM 3804, desça para 2000 pés, ajuste 1013, informe final do procedimento. 2000 com 1013 vai reportar estabilizado já na final, TAM 3804. TAM 3, pouso. O no 328, reporta marcador externo baixado travado, é o número 3 para pouso. Vai reportar no externo, número 3, no 328. Meia, meia, zero, informa chuva leve sobre o campo, ok? Ok, chuva leve. TAM 3566 no solo 06, libra direito no 21 decimal 9. Direito no 219, boa tarde, TAM 3566. Boa. Para o táxi 3193, 91 a bordo, 4 horas já tem Guarulhos. 3660, tem livre pouso na 10, o vento agora é de 1970 graus com 9 nós. Embraer 190 da Azul, finalizando o push no 3, 18612, a ponto espera o 3193. 4 India, vai seguir o Embraer, 186, a ponto espera. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3566, livrando, se escuta. 566, boa. Via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reporte na Juliette, 3566. 0 vai reduzir, 3804. Mike Tango, prossiga. Chefe, o senhor faz esse procedimento em condições de instrumento? Salvador, boa tarde, voo 600. Nada 35. Isso, mantém 050, ajuste 63. Mari 050-1013. Qual setor que o senhor vai prosseguir? Minha aproximação, meu 328. 28. Adiós, 310, quantas milhas? 20, mande a PHG FAS e aguarde coordenação. 08, livra direita no 21, decimal 9. Livra direita no 219, 360. 15 minutos, provavelmente, porque essas formações vêm do setor sudeste e lá tá melhor, o tempo tá melhor. Eu acho que deve melhorar daqui a 15 minutos. Tem livre pouso na 10, do vento é de 1,8, 0 graus, com 11 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. 7, confirma o vento? 180 com 11. Obrigado. Livre pouso, 328. 111. Via Índia, ajuste 1014, 1862, quanto espera? Via Índia, 1862, quanto espera? 4089. Olá, Salvador, boa tarde, tá 3660, livro ou ingresso na Alfa? 3660, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3660. 754, Juliette, portão 1. Juliette 1, 756. 3566, Juliette, remota 12. Fonte da Juliette, então 3566. 3566, via Juliette, remota 12. Pra remota 12, então 3566, via Juliette. Boa tarde. Boa. Controle 924, aqui é 3 mil pés. 2 mil pés está autorizado, gol 924. Informe estabilizado. 2 mil pés, informará o 924. Corre Salvador Azul 4089, ponto de espera, almo 0 pontos. Mantenha o ponto de espera e aguarde 4089. Vai manter o 4089. No 328 da Gol, no solo aos 10, livra direita no 21 decimal 9. Direito 219, Gol 328. Corre Salvador, muito boa tarde, Altan 3804, estabilizado em alerta 10, bate pra base. 3804, continua em aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, tá 3804. Alô, Salvador, gol 1-3-2-8, livrou, você escuta. Objetivo 728, chame-se para Recife, no 2085, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Nós informamos chuva leve sobre o campo e pista molhada. Ok, tá ciente, compensação de pousão na 0-3-2-0-4. Segue na descida para o gol no 697. Léo, gol 1 no 697. Gol no 697, desça para 2 mil pés em forma estabilizada. Final do procedimento ILS X-Ray, ajuste 1013. 2 mil pés, informará estabilizado gol 1 no 697. Gol 924. Está estabilizado já no ILS. Centro completo final, chame agora a torre na frequência 118.62. Obrigado. Visual negativo, não sei se eu tô a vista aqui com o Meteora, ver se tá precisando sair nos mínimos. Mesmo assim, eu tô achando que ainda tá muito ruim as condições. Travou. 3804 no solo, 1-3, livra direito, 1-2, 1-9. Obrigado, boa. Gol no 924, visual com campo? Não, ainda não. Reporte quando visual, por gentileza. Informa chuva leve no eixo 21735. Ok. Nave, estou recebendo intermitentemente o modo de chave da sua aeronave. E só o ponto primário do senhor. 35 com Pronorte? Gente, eu questionar o controle, se autoriza um visual especial pro senhor. Alô, Salvador, boa tarde, Alta 3804, na Alfa. 3804, Alfa Juliette, até o 11. Alfa Juliette para o 11, 3804. 24 tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 129. 924, gente. A pontaria hoje está. Voo no 697, completo final, chame agora a torre. 118.62. Chamaremos a torre, voo 1 no 697. Voo no 600, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, informe final do procedimento ILS X-Ray. 2023, seu Oceano X-Ray, 600. Agora recebo o Mamute 30, seu modo Charlie. Chamado Alfa. Sem problemas, 200 com 12. Informação Lima, Tuzano 80, descida. Boa tarde, Tuzano 3144, ação de identificação, desse mantém o 050, voando a proa da posição ITAP, ajuste 1013. Identificou 050, ITAP, Tuzano 144. Com 697, passou externo, baixou e travou. Salvador, bom dia, gol 806, acidente da November, solicito autorização de tráfego, Aracaju. 806, táxi via Alfa, reporte, correção, 806, Aracaju, aguardo passar na conta 90, informação November. Acidente, por gentileza, teria a saída? Saída Puca. Acidente. Paz. 329, 9. O acidente da November, atualização Campina Grande. Não copiei. 754 Campina Grande. Acidente November em curso, informação, senhor, segundo para cópia. Todo. Tem livre pouso na 10. Acidente, voo no 697. Azul 4089, após o tráfego na final, a Lima está em pista 10. Faz o tráfego na final, pousada, Lima, tem pista 10, 4-0 de nós. Salvador, boa tarde, 6320, tem entidade de Lima. Drone Salvador, Oceaner 6320. Oceaner 6320, ação de identificação, chegada Mari. desce, mantém o nível 060, ajuste de altímetro no 093. Redução para 2509, seu número 4 na aproximação. Reduzindo para 259, descendo para 060. Importância da Juliette. Importância da Juliette, mano. Solo Gol 328. Solo 328. Siga. Ainda sem operador de finger aqui no 5, ok? Gente. É como é que estava na escuta? A partir de que radial o senhor vai iniciar o aerolevantamento? No 21 decimal 9. 219. Um 697 livrou. Via 697. Cliente, vai táxi a via Alfa, pode prosseguir na frente para a sua companhia e reporte antes da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette. Acho que isso no 04089. Pode esperar 3197, então. Até pode esperar a guarda e está 319. Mata aí. Mamute 03, corrijo. Mamute 30. Seu radar terminado, 5 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Mantenha o nível de voo 100 e chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. O operador chegou? É 00, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 6200. 286. November para Fortaleza 330. Web 330, November, confere, é o quarto. 40. Ah, tá ok, obrigada. Voo 40, correção, azul 4089, decolou 201935, controle. 1935, boa tarde. Boa. Torre Gol 600, vai passar o externo. Bola 600, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, informe chuva na final, peixe da 1735 também com chuva leve, porém não chove no aeródromo. Tá perfeito, obrigado. 360 Nadael, 4089. Aracaju 190, Golf 677. 10 decola, esquerda, Pucajama, saída. Após direto. 1935, controle 5534, transponder. Gente, autorizado Aracaju nível 190. Saída Puca, transição Gema, pela Golf 677. Decola da 10, controle 11935 e o transponder 5534. 5534, confere, reporte para o push. Reportará o Gol 1806. Gol 1754, cópia. 754, Campina Grande, 390, Ferrovia Pesolo 10. 10 decola, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle, 1935, seu transponder 5535. 390, Pesolo 10, passa 1935. Correto, Puca Zipar, reporte pronto. Eco Mike Tango, cópia. Mike Tango autorizado, voo local. Aero levantamento radial 310, 60 milhas. Decolagem 35, direto, controle 1935, transponder 0131. Soma 0, vento 190 graus, 109. Ciente, velho. Três, 193, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém pistola zero. Ali, mantém, após o mais. Para o táxi. A Tango Eco, Mike Tango, livre assinamento, chame para o táxi. Tem táxi autorizado, reporte para o cruzamento, correção, reporte para o ingresso, pista 1735. Top. 723, Fortaleza autorizado, nível 330, Viepers do Luno 9. Decolo no zero, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1935, transponder 5532. Ok, conforme então para Fortaleza, nível 330, Viepers do Luno 19, Momo frote, controle 1935 e aciona 5532. É, tô reporte pronto, Web. Já, já, lição. Solo, gol 1600, livrou na Fox. 600, Alfa, reporte antes da Juliette. Que Alfa chama antes da Juliette. Decolagem, pistão na zero. São 3193, decola 25, controle 119, decimal 35. 11935, São 3193, tráfego a 2 milhas à nossa esquerda. É um helicóptero que está a 200 pés fazendo um voo abatido, tudo é um Hawks 44, está em busca de vida. Sente, 3193. Salvador, boa tarde, TAM 3193, cruza 1600 pés. TAM 3193, contato radar na decolagem, submantenho nível 380, foi Leda, após Leda Bidev. Leda, Leda Bidev, sobe 380, TAM 3193. 00, ingresso via Juliette, posição 02. Juliette pro 2. Submantenho nível 360, semicentro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 360, 251, 33, 25. Afirmo. Obrigado, boa tarde. Boa.